Everybody's driving with four headlights. Black or white, you turn it on your face, a new religion. Everybody's sitting round watching television. Burn and burn. We're born on now. London burns. Down, London's burning. We're born on now. London's burning. Down. I'm up and down a west white, in and out the light. What a great traffic system. It's so bright. I can't think of a better way to spend the night than speeding around. This block, this one leads to that. Going down through the empty bomb, looking for a home. Now Rádio Mutinada, Los Angeles, 1992, 1 hora e 4 minutos de atraso. Pedimos desculpa pelos motivos técnicos que nos ultrapassam, mas isto é um programa direto, tudo pode acontecer. Opa! Sigam com a música inicial. Let it burn. 29 de abril de 1992, a música do Sublime relata bem o que foram os motins em Los Angeles no mesmo ano. Uma música que não toma desconsiderações por nada e é aberta e sincera no apoio ao que aconteceu nesta cidade e na sua vontade de espalhar os motins por toda a América e quem sabe por fora disso. É um relato pessoal do seu vocalista Bradley Nowell a perguntar mesmo às pessoas onde é que tu estavas no dia 29 de abril de 92. Ele fez parte deste movimento confessando que a primeira coisa que agarrou foi mesmo a loja de bebidas, obviamente. Queres fazer um motim, tens que estar bem reabastecido. Podes atingir logo tudo aquilo que mais desejas e é difícil de encontrar. De seguida, fala ironicamente também de loja de música. Encontrou o seu PA, a sua guitarra. Toda esta mensagem pode parecer um bocado sarcástica demais, até ligeira, mas traz algo mais importante. Na verdade, o que aconteceu em 92 tem uma história para trás. Começa tudo um ano antes, quando um homem chamado Rodney King é apanhado pela polícia numa perseguição policial e é espancado brutalmente. E tudo é filmado. Perante esse momento surge esta música. quando é que me aparece aqui como uma personagem central para disputar todos estes motivos? Recuemos então no tempo, 31 de março de 1991. Ronequinha apanhado pela polícia, Los Angeles, uma perseguição, uma autoestrada, é espancado brutalmente. Só que ninguém contava era que esta amostra de repressão policial fosse filmada de uma cabra anónima. O julgamento toma lugar um ano mais tarde e perante um júri constituído maioritariamente por pessoas brancas, onde até mudaram o ciclo do tribunal, saindo da zona suburbana de Los Angeles, composta maioritariamente pelas comunidades negras, os quatro polícias que foram, tinham sido acusados, previamente acusados, são absolvidos de todas as acusações, menos uma menor. Isto é o 29 de Abril de 92. Daqui, todas as reações começam inicialmente com uma tremenda onda de injustiça a repercutir-se por todo o álbum e por todo Los Angeles, especialmente na zona mais favorecida que chama South Central. São poucas as horas que distanciam a decisão do tribunal do início dos motins. De repente, a polícia é vista como opressora, mas não só para aquelas comunidades favorecidas que moram nos subúrbios, mas ao nível nacional. As televisões dos Estados Unidos muito rapidamente dão conta de todo o processo, da insatisfação primeiro da comunidade negra, que rapidamente ultrapassa e expande-se de um descontentamento geral para os latinos, asiáticos e mesmo os brancos mais favorecidos. De repente surgem aqui duas perspectivas opostas. Primeiro, aquela que diz que os polícias apenas usaram a força que tinham que usar, porque estavam constantemente desprotegidos perante situações de gangues que estavam sempre armados, que controlavam o tráfico de droga e que eram usuários na violência ao mais alto nível. Da mesma forma, anteriormente, toda esta conversa tinha sido explotada quando aparecem os primeiros planos de rap metal e de hip hop a fazer queixas a nível do mainstream contra a polícia, especialmente dos grandes centros urbanos. Primordialmente temos um caso bastante peculiar que foi muito censurado nos Estados Unidos no início da década de 90 e que foi usado como exemplo para tudo aquilo que era a contracultura, aquilo que devia ser o oposto da cultura americana. Para quem conhece, Body Count, com o seu famoso Cop Killer, acusado de estar a instaurar este regime de violência sobre o sistema e sobre as instituições. Do outro lado, aparece aquela música que diz que a própria polícia de Los Angeles, neste caso em particular, não consegue lidar com a situação dos oprimidos, com a situação dos negros, com a situação dos estrangeiros, dos imigrantes. E a única resposta para isso é a violência. Duas posições, quais elas têm consequências mais graves? Vamos ouvir. I got my black gloves on. tonight we get even. Tonight we get even. Tonight we get even. Cop killer, fuck the police. Só isto foi logo com que a maioria branca conservadora americana ajeitasse o conteúdo de todas as músicas vindas do gueto, como South Central. Body Count, liderados por Ice-T, são um grande exemplo disso. Não se ficaram atrás, mas levaram com toda a repercussão. Foram acusados, provavelmente, de incitar o ódio e a violência contra as instituições. No entanto, o que resultou foi o contrário. A própria instituição maioritária era aquela que tinha o poder e necessariamente tinha o bastão na mão, sempre que fosse preciso. Tal como dizem os Offspring neste momento. We'll be right back. LAPD torna-se um exemplo, então, de maior repressão policial no grande país que são os Estados Unidos. É transmitido para todo o mundo e envergonha a maioria conservadora, envergonha os líderes do mundo livre, dizem eles, claro que estou a falar entre aspas, não é? Entretanto, enquanto falamos dos Estados Unidos, podemos dizer muitas coisas negativas sobre a sua política, sobre o seu pensamento, as suas atitudes, sobre os comportamentos. Mas ninguém melhor para criticar e ser mais sarcástico em relação a eles próprios, os americanos. Bill Hicks, um comediante intelectual, na época lançou uma série de stand-up comedies, retratava da forma mais sarcástica possível os motins de Los Angeles, especialmente a situação que os negros enfrentavam em relação à polícia. Mais uma vez, nunca deixou de ser polémico, dizer aquilo que lhe apetecia, ao mesmo tempo que fazia rir e uns, corava outros de vergonha. I was over there when all the riots were occurring, man. It was really strange. And I got to see while I was over there footage of the Rodney King. Do you have balls or what, man? These guys carry their balls in a wheelbarrow, man. Excuse me. Coon. Is life too fucking weird or what? Courtroom murmurs. Jesus, what balls? I've never seen balls of this magnitude. That's right. That's how you look at the tape. Well, would you care to tell the court? Okay, sure. That's how you look at it. The tape. For instance, well? Not guilty. Excuse me. Man with big balls has just been acquitted. And I watch all the news reports, you know. Today, officer, we're acquitted on all racist charges. There's gust of lead coming up Sunset. And President Bush came out and said, you know, not to worry, the justice system wasn't done with those cops yet. Yeah. In fact, Bush went out of hand. Shit, it's bouncing off his head, help! My big ball's away from that stick. Officer, keep Darkie down. Excuse me. Man with big balls has just been acquitted. And I watch all the news reports, you know. Today, officer, we're acquitted on... President Bush came out and said, you know... Went out of hand. Há ficheiros que estão um bocado demorados. Isto acontece na rádio direto. Então, estando certo que depois daquela decisão do tribunal que já falamos anteriormente, alguma coisa tinha que acontecer e aconteceu de uma maneira mais violenta que os Estados Unidos nunca tinham visto, mesmo até mais violenta que os motins dos anos 60. Estamos a falar em violência urbana que não olhou a um alvo direto. O problema aqui foi que toda a gente contestava inicialmente contra a repressão policial, contestava também contra a situação económica, contra a situação de desigualdade social. Mas, na verdade, houve situações que as próprias comunidades começaram a sentir por si próprias as divisões que tinham uns com os outros e a maneira como iam defender-se, lutando pela sua unidade no meio. Uma das grandes críticas que se revelaram em relação a esses motins foi, essencialmente, como cada um olhava para si próprio e depois usaram a violência gratuita para atacar os outros que não tinham responsabilidades neste caso. Uma culpa também que se pode atribuir foi à polícia e à Guarda Nacional, que deixou a zona de South Central completamente desprotegida, fez apenas um cordão policial ao longo dessa zona toda e disse qualquer coisa desse género: deixa-os matarem-se uns aos outros, eles não são dos nossos e quanto menos, melhor. Portanto, a partir do dia 29 de Abril de 1992, como o Dr. Dre diz, the day the niggas took over. I'ma say this and I'ma end mine. If you ain't down for the Africans here in the United States, period, point blank, if you ain't down for the ones that suffered in South Africa from apartheid and shit, damn it, you need to step your punk ass to the side and let us brothers and us Africans step in and start putting some foot in that ass. Told us today, in other words, you still a slave. No matter how much money you got, you still ain't shit. Sitting in my living room, calm and collective, feeling that gotta get my perspective. 'Cause what I just heard broke me in half, and half the niggas I know, plus the niggas on the road spelling, laugh now but cry much later. You see, when niggas get together, they get mad 'cause they can't fade us. Like my niggas from South Central Los Angeles, they found that they couldn't handle us. Bloods, Crips on the same squad, with the SA's up, a nigga, it's time to rob and mob and break the white man off something lovely. I don't love them, so them can't love me. Yo, straight putting it down, getting my scoot on. It's jumping off in Compton, so I got to get my loot on and come up on me some furniture. Up, got a VCR in the back of my car that I gank from the sloths and swap me. And motherfuckers better not try to stop me, 'cause they will see that I can't be stopped. 'Cause I'ma cock my Glock and pop till they all drop. Yes, in the videotape we see some of the people in the crowd throwing things at the officer. And swinging at them as well. There was a young woman there who took a swing at an officer with some object in her hand. How many niggas are ready to lose? Yeah, so what you wanna do? What you wanna do? I said, how many niggas are ready to lose? Got myself a Uzi and my brother a nine. I got my finger on the trigger, so niggas wonder why. For living in the city, it's do or die. I got my finger on the trigger, so niggas wonder why. For living in the city, it's do or die. One time trigger happy, no nigga love. 187 time, time to grab the glove. Can't get prints on a nine, I throw away. Or get prints on my Uzi when it's played. Pop, pop, pop, another motherfucker drop. And I get relief like pop, pop, fizz, smash. I crash his head like a window. I Nintendo, I'm high off the endo. Creeping with the quickness to the cut. Bust one to his head while he munches on a donut. And crack up, so now we best to back up. I guess I got some pack up. Very, very wide area of Los Angeles where these fires have been ignited. listen to the shots from my nigga Doggy Dog. What about Dr. Dre, them boss gunshots? Diggity Daz and RBX, them boss gunshots. Come again. E a situação é esta, as pessoas saem à rua, começam a pilhar todos os tipos de estabelecimentos, especialmente as lojas de conveniência, as lojas de eletrodomésticos, as lojas dos bens mais necessários. A polícia não está presente, a polícia está completamente aliada a deixar cada um matar-se uns aos outros. A violência sai à rua, os incêndios são mais comuns. É a desordem. Sight similar. talk about looking this up. Well, they got a shit in their head, no. Chaos, chaos, chaos, chaos. Don't give a fuck. Disorder, disorder, disorder. É desordem total em South Central LA. Estendeu-se para além também das zonas mais suburbanas, nesta altura. Na verdade, o ponto que ficamos foi este. As comunidades pegaram de por sua própria mão na ordem social. Durante 2 dias não havia polícia, não havia ordem que pusesse cobro a toda esta iniciativa. Obviamente que há razões sociais e económicas e políticas por trás disto, mas depois, ao mesmo tempo, surgem os aspectos mais negativos do que nós podemos ter quando nos ficamos muito condignados ao nosso grupo, à nossa comunidade. Uma das situações mais fulcrais e mais escandalosas terá acontecido com Reginald Denny, quando este foi atacado no seu caminhão por um grupo de cidadãos que, apenas por vê-lo a passar, decidiu que não gostamos dele, vamos espancá-lo até à morte. Reginald foi salvo no último momento por outra pessoa da localidade, que depois enfrenta até os atacantes. Isso originou a situação que os mídias utilizaram muito para pegar que todos estes motins tinham uma vertente muito diferente daquela que era inicial. Ou seja, é verdade que a violência existiu contra pessoas, houve mais de 50 mortos, houve 1000 e tal feridos, e houve violência que foi completamente discriminada e inconsciente. Este foi um dos casos mais fulcrais, que foi também filmado e que foi tentado ser sempre deturpado em relação àquilo que foi o problema inicial. A violência policial foi o apogeu, melhor, foi a catarse, foi tudo, digamos, que foi o catalisador, o apogeu e a catarse de todos estes motins, mas algumas pessoas não conseguiram se direcionar isso da melhor forma e começaram a fazer violência gratuita. Novamente Bill Hicks, que estava presente em Los Angeles nessa altura, faz aqui mais uma das suas visões sarcásticas sobre estes momentos. Vamos ouvir. So anyway, LA, man, LA, what a nightmare place. Home of the pedestrian right-of-way law. You ever heard of this law? It's true. Pedestrian right-of-way law. What this law is, believe this or not, it's absolutely true. If a pedestrian decides to cross the road in LA at any point, any time, or anywhere on the road, I mean, that if they're just walking along, I want to be over there now. Step in road. Every car, by law, has to stop and let this person cross the fucking road. Love to see those fuckers try that around here. Wouldn't that be fun? Bad call, brother. No great. Step on the fucking gas, man. I think I see a way out of this. Driver, never gonna stop again, I guarantee you. Tried stopping once, didn't work out too well for me. Some of y'all may have caught me getting my ass kicked on the news. I'll take that over the 2,500 stitches I had. In the world, people watch this guy get his ass kicked repeatedly, and everyone in the fucking world, in every country, was thinking the same thing. Step. The Mack truck surely outrun the gang of people, right? You could have avoided all this with just one little like that. Pedal. Shiny. Why you not step on gas? Man. I bet you anything that Reginald Denny is an exemplary employee at that trucking service he works at, man. His boss is thrilled to have him. Incredible. I'd love to give him a raise, but every time I run up to the cab, he starts backing away. O que o Lix falou, apareceu logo o escapa rápido. Bom, como eu estava a dizer, da sua maneira mais sarcástica possível, uma das maiores tragédias aconteceu com as duas pessoas que estavam a conduzir a sua viatura e que foram abalroadas por um grupo de cidadãos, espancadas de momento no meio da rua, quase até à morte, safaram-se da morte, porque ainda houve outras, algumas minorias que chegaram à frente e disseram que vocês estão a usar a violência da maneira errada, usem contra quem está a fazer a vida e não realmente quem está aqui a fazer pela sua vida. O Biolix não podia ser mais sarcástico neste aspecto. Ele não toma partido nem por um lado nem pelo outro. Vê tudo estes motivos que aconteceram de uma maneira de certa forma distante, crítica sempre, porque também considera que as causas dos motins, criticando as causas dos próprios motins, tem a ver com o sistema económico, com a revolução policial, não causaram as consequências que deviam ser as ideais na sua perspectiva, porque apenas as pessoas começaram a pensar em si próprio, começaram a pensar no seu umbigo e na sua propriedade, em vez de juntarem-se, tentar com várias comunidades pensar alternativas em combater aquilo que estavam a enfrentar. No entanto, o sentimento generalizado era esse, e de repente houve uma mini guerra civil que se instalou entre a comunidade negra e a comunidade asiática. Os asiáticos eram muito mal vistos em South Central por possuírem também muito do comércio, por serem uma comunidade muito fechada e possuírem, de certa forma, alguma riqueza que escapava à comunidade negra. Para acrescentar a isto, em 91 também, um pouco antes do caso do Rodney King, houve uma rapariga chamada Latasha Merlins, que a tentar, supostamente, assaltar uma loja de conveniência gerida por uma família asiática, foi baleada à queima-roupa na cabeça, acabou por falecer imediatamente. E essas imagens também marcaram todo um momento trágico em South Central. A partir daí as relações nunca mais foram as mesmas, e com este desvario dos motins de 92, os próprios asiáticos sentiram-se que tinham que se defender por si próprios e montaram barricadas nas suas lojas, nos seus bairros, com armas ilegais, fizeram pequenos exércitos para defender os seus territórios, as suas propriedades, contra os motins que iam acontecendo. Tudo isto por da complacência das autoridades, que, novamente, voltamos a reafirmar, deixavam as coisas acontecer como o destino tivesse que levar, quase como se fosse uma carga bíblica que tivesse a arrastar toda a podridão daquela zona. Foi muito a pena que estes motins não tivessem chegado a Hollywood, por exemplo. Seria interessante ver a reação das autoridades naquela altura, bastante diferente. E, portanto, é normal que as pessoas que viveram este momento, dos que praticaram os motins, dos que sofreram dos motins, essencialmente daqueles que dia a dia iam sofrendo toda essa injustiça, só podiam ter a reação que o Downset tão bem demonstra. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Era a raiva total em Los Angeles, South Central. Espalhou-se um bocado por todo o país. O presidente George Bush, o pai do famoso W, veio dizer que não podiam consentir nenhum estado de anarquia, porque a lei era soberana e não iam consentir. Por isso é que, passado 2-3 dias de total anarquia, entre aspas, em South Central, onde as forças policiais estavam à distância a ver os motins a desenrolarem-se, a Guarda Nacional e o Exército foram convocados para pôr cobro a todos estes motins e toda esta violência. realmente a violência só foi combatida com mais violência. A violência estatal combateu a violência do povo. Mortos foram 50, feridos, mais de 2 mil, muita gente foi presa. Aqueles momentos que as pessoas tiveram de tentar sair do sufoco do governo, do sufoco da repressão, passado 6 dias foi completamente aniquilado e todas as coisas foram voltar ao normal. A lição que se pode ficar aqui neste momento dos motins de Los Angeles é que essencialmente o povo pode ter os seus momentos de catarse em relação à dominação e à opressão. Na verdade, nada chega ao ponto de ser mais do que isso. Um pequeno movimento, um pequeno bem-estar, uma pequena liberdade total, porque novamente, num governo tão controlado e tão militarizado e tão opressivo como o dos Estados Unidos, nada passou disso. Esses motins foram dos primeiros a serem completamente globalizados, por serem sido no país que foram, com cadeias de televisão sempre em direto e permanente contacto com o que estava a acontecer. Tiveram o seu impacto, mas mais um impacto a nível cultural do mainstream, porque nunca trouxeram uma grande onda de consequências a nível geral que tivesse trazido resultados mais frutíferos e tivesse trazido mesmo, digamos, reflexão, pelo menos, e ação mais prática e consequente. Fica o que fica, mas a razão é esta, tal como diz e canta Isaac de la Rocha: se metes fogueira, metes? Como é que é? Se metes gasolina para a fogueira, vais dormir no fogo. pessoal. Até logo. Fica mais musiquinhas para aí, para a gente. Jesus, when you step in, sons of former slaves, all those homeowners at their tables, king, under king, screaming, screaming, screaming,